bonde chegou, levantou a fumaça. Onde o bonde vai, sempre leva uma raça. Só bolamento brabo, traz as gatos, passa. Traz os brinques, passa, que hoje eu tô na caça. Meu bonde é uma raça, bonde é uma pack, então ergue a taça. Meu bonde é o problema dos mais boca braba, tem rosto pro sete. Então só não baba, fica, não se mete. No copo, bebida, mas niga, me diga. Na cama, outra mina, que mal sei o nome. Olha quem me liga, outra amiga, as três, querendo de quatro. E meu bonde na praça fazendo fumaça. Cuidado, não passa otário que é pau. Cheguei mais pesado que nunca. Pedrada na nuca, o veneno agora é letal. Outro beat do pombo, otários em choque. Vem conta que é tombo, meu rap te fode. Só drink de combo, você quer, mas não pode. Não paga de rambo que o bang explode. Tô chegando nesse bang, cada dia mais ligeiro nesse jogo eu tô. Foda é quem fala e quem diz, foda. Confere é tanta falsidade. Foda que são aprendiz, foda ainda fala, mas ainda nem fizeram a metade. Vem com o bonde, acende o bong dessa rima, meu mano. Em outro som insano eu vou. Hora que o bonde chegou, levantou a fumaça. Onde o bonde vai, sempre leva uma raça. Só bolamento brabo, traz as gatos, passa. Traz os brinques, caça, que hoje eu tô na caça. Que o bonde chegou, levantou a fumaça. Onde o bonde vai, sempre leva uma raça. Só bolamento brabo, traz as gatos, passa. Traz os brinques, caça, que hoje eu tô na caça. De duas na cinta, embarquinho SP. Alço do mapa, com os passos da C. Paguei pra ver quem vai resgatar. JL no rádio, vem de lá pra cá. A carga na mala do polo do tru. Arrombado, respeita o crime no sul. Os drinks tão deixando meu copo azul. A vista do chefe tá tudo. Espera, quem trampa merece igual brasa na caça. Das notas azul, das onças uma espada. Meus passos são puros, corre tá full. Connect o fest e a praga do sul. O Will tá no rádio, acionando meu bom. Quem tem os contatos das grama marrom. Na calada parcinha, dá o só negracinha. Será o fim desse pepe que sangue na linha. Hora que o bonde chegou, levantou a fumaça. Onde o bonde vai, sempre leva uma raça. Só bolamento brabo, traz as gatos, passa. Traz os brinques, caça, que hoje eu tô na caça. A hora que o bonde chegou, levantou a fumaça. Onde o bonde vai, sempre leva uma raça. Só bolamento brabo, traz as gatos, passa. Traz os brinques, caça, que hoje eu tô na caça. Do produto mais bruto, me joguei com tudo pensando no lucro. Se o papo é louco, Xuxa tá no corre. Liga lá pra ver se hoje o Rafa pode. É o bonde de onde da leste, só cabra da peste. Peste macabro, vindo do sete ou sete de cada. Ligo e vê o jet de quebrada pra nós. Gorfei na calçada da Roma, pisei na lama e assinei no concreto da esquina. Se tomei a rima eu peguei tua mana, na outra semana catei tua prima. Fazer o que se é assim, vida louca, cabulosa. Cheiro é de polvo.